fomos queimadas na fogueira, mas renascemos das cinzas. Agora o tempo mudou e quem vai queimar é você. Você que não tolera o diferente, que afasta todo divergente, que mata aquele que não pensa igual, que não tem o mesmo ideal. Somos diferentes, sim, mas não temos diferenças. O mesmo que corre em mim é aquilo que corre em ti. E nada muda, nada muda. Buscamos o amor divino e coroamos falsos reis. Tiramos da divindade e colocamos no mortal. Brincamos de ser perfeitos, mas do pó não saímos. Somos iguais, buscamos amor, queremos respeito. Não é difícil, não, é bem fácil, sim, amar um ao outro como a si mesmo. Cuidar do teu próximo como um irmão. Proteger a família e os teus iguais, sendo um, sendo um, tendo a empatia necessária para uma geração dentro de um só corpo.